país distante. José foi vendido, levado ao Egito, seu futuro incerto. Mas o Senhor estava sempre ao seu lado. Em Potifar, ele é um homem abençoado. O Senhor é comigo, não temerei. Sua luz me guia, eu não vacilarei. Na adversidade, firme irei, pois a sua mão nunca se afastará de mim. Potifar viu a bênção em seu andar. Tudo que tocava começava a prosperar. Mas a mulher com olhares sedutores tentou José, mas ele foi fiel aos valores. O Senhor é comigo, não temerei. Sua luz me guia, eu não vacilarei. Na adversidade, firme irei, pois a sua mão nunca se afastará de mim. Fugindo da tentação, deixou seu vestuário. Acusado e preso, um destino tão contrário. Mas na escuridão, a esperança não cessa. O Senhor é fiel, sua graça é promessa. Na prisão sombria, José não se esqueceu. O Senhor o ampara, ele nunca o abandonou. O carcereiro viu em José a luz brilhar, e tudo que fazia prosperava em seu andar. O Senhor é comigo, o Senhor não temeu. Adversidade, firme irei, pois a sua mão nunca se afastará de mim. Ó Senhor fiel, meu abrigo e meu lar, em cada batalha contigo eu vou lutar. Com fé e coragem eu vou perseverar, pois na tua presença sempre vou triunfar.